Bote. Ajá. What's up, best friends? Yeah. Bote. Bote. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. Bota, bota, bota, bota pra tremer. Bota, bota, bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota, bota, bota pra tremer. Impaciente pro absurdo. Chega de vez, provoca o susto. Dos falantes eu quero fruto. Venho grave o agudo. De beca invocada. Foco os camarada. Quatro roda, pega estrada. Só os KM de praça. Pira o cabeção. Terremoto no salão. Várias caixas empilhadas. Formando um paredão. Me refira mais cruel. Marquinhos destrói, faz seu papel. Smurf diz que é o clube. Muito mais cruel. No corpo o rap é a farda. O que é bom é que não descarta. Na praça ou na quadra. No salão o rap destaca. Ei, funciona assim. Eu gosto é de ser que só os gravizão funciona assim. Fãs pancadão tá bom pra mim. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. Bota, bota, bota, bota pra tremer. Bota, bota, bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota, bota, bota pra tremer. De lupa rebaixada. Nos pesos o moleque embarca. Consciência em primeiro na agenda. Frevo tem data. Queima pedra não é pra mim. Eu gosto é disso aqui. Só os batidão funciona assim. Com os parceirinhos vou dar um mix. Pra nós um drink. Ei. As talentosas de Copink. Pra ti capaz eu tenho um dom. Pra nós exige um vinho bom. Se a viagem é rigorosa, nego. Tá na roça dos cana, leva coça. E é foda, tela e louco. Se tem rap louco, não tô de louco. Eu tenho louco mais que o louco. Os doidos com os pancadão doido. Os cabecinha com terremoto grilo. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. Bota, bota, bota, bota pra tremer. Bota, bota, bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota, bota, bota pra tremer. Quem não chapou, trincou. Quem não trincou, chapou. Até os boys seguiu no embalo só. Da caxanga, de caranga, via canela ou busão. Presença garantida, adquiri sem emoção. Dá um mix com os parceiros pra ver de qual é. Não pago de papa anjo na minha mão, só M mulher. O banga sai do pé, um cumprimento, um salve, salve pro irmão. Ideal da noite, um som, responsa, um vinho, ou se pro melhor pra nós. Eu quero é mais pra nós. Na quina sempre tranquilo, se destacou é nós. Os peso bate pesado, vizinho se dignou. E quando se indignada atrás do digno. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. O grave treme o baile. O grave treme o baile. Treme o baile. Treme o baile. Bota, bota, bota, bota pra tremer. Bota, bota, bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota, bota, bota, bota pra tremer. Treme, treme. Bota, bota, bota, bota pra tremer. Bota, bota, bota, bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota pra tremer. Bota, bota, bota, bota pra tremer.